Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através das ondas da Super Rádio Piratininga AM em 750 kHz e agora para o mundo todo através das redes sociais da internet. Queremos levar até você a beleza, a lógica e a clareza dos ensinamentos da doutrina espírita através de suas obras básicas transmitidas pelos Espíritos superiores e codificada por Allan Kardec. Através de nossos entrevistados, levamos até você os mais variados assuntos correlatos e acessórios da doutrina espírita. Essa doutrina que nos liberta da ignorância sobre o mundo espiritual, de nossas ansiedades, dos nossos medos, traz a tranquilidade para superarmos os obstáculos e suportarmos as dificuldades do mundo atual. Assim, gostaríamos de levar até seu lar as mensagens de paz, alegria e tranquilidade. Tenham uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sob a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Lembrando também das casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AMI. Sem esquecer do grande apoio do grupo musical Castelã e da tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós estamos recebendo aqui como convidado o Cláudio Udi, é o Dr. Cláudio Udi, é veterinário da cidade de Uberaba. E o tema de hoje será espiritualidade, evolução dos animais. E também nós estamos recebendo nosso irmão Fábio Dionísio, do Recanto de Luz Irmã Sheila. Ele é o presidente do Recanto de Luz Irmã Sheila, que vai conversar conosco também, porque ele está aqui na região fazendo palestras. E se vocês quiserem palestras do Fábio também, aproveita para já marcar com ele aqui no ar, né? Para poder não deixar ele escapar, porque quando a pessoa marca no ar, não tem jeito de escapar, né? Se bem que eu estava aqui certo dia e a pessoa ligou e falou, tá tudo certo para lá, né, Jorge? Aquela palestra. Falei, tá. Eu nem sabia que tinha marcado a palestra, eu faltei a palestra. Falei que estava tudo certo, mas não marquei. Né? Não, mas o Fábio tem, ele tem aquela coisa boa, que aquele amigo que veio aqui, que ele está marcando um monte de palestras, porque assim a espiritualidade sabe que tem compromisso e não leva. Não leva o cara antes, né? Exatamente. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, para fazer suas perguntas aqui. Se preferir, também use as nossas redes sociais, Facebook e WhatsApp, que o Rodrigo vai passar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750 AM. E para você que está escutando a gente na rádio online, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é reprisado e você pode ouvir a gravação qualquer horário do dia, é só entrar lá no nosso site, vivenciaespirita.com.br, e ouvir a gravação, a reprise. Lembrando que na rádio online, é só baixar o aplicativo no Android, é só digitar lá Vivência Espírita, ou Rádio Nets, para quem tiver o iPhone, e escutar a gravação, a reprise, que passa terças, quintas e sábados às 8 horas da manhã. Então, se perdeu domingo, não tem problema. É só ouvir novamente. A gente recomenda, inclusive, para os nossos ouvintes, ouvir o programa de comemoração aos 14 anos, que é justamente o Pinga Fogo de 2010, exatamente, dia 13/6/2010, que aí foi o programa junto com o Saulo Gomes, né? Então a gente está fazendo, a gente fez em dia 18, 14 anos, né, o Vivência Espírita. Então a gente colocou como homenagem, a gente pôs na internet, divulgou o programa com o Saulo Gomes, né? Então, que é um dos grandes jornalistas, também é responsável também pelo prêmio que o Chico ganhou do Brasileiro de Todos os Tempos pelo SBT, biógrafo do Chico Xavier, e que entrevistou ele no Pinga Fogo lá na Rede Tupi. E foi o programa de maior audiência até hoje na televisão brasileira. Exatamente. Com 7 horas de duração. Exatamente. Então, assim, vale muito a pena. Para quem não escutou, teve a oportunidade de ouvir o Saulo Gomes aqui no programa Vem Espírita, vale a pena entrar aí no site e escutar novamente. E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube Live, lembrando que a gente também está transmitido pelo Facebook Live, tá? Mas a transmissão do Facebook é uma retransmissão do que acontece no YouTube. Então ele tem um pouco de atraso. Então vale mais a pena vocês assistirem pelo YouTube. Então entra aí no YouTube e digite Vivência Espírita, vocês vão estar assistindo aí quase em tempo real. Não é em tempo real porque você tem um atraso da internet também. Mas tantos comentários que vocês fizerem, tanto no Facebook Live quanto no YouTube, a gente vai lendo, interagindo. Vocês podem enviar aqui perguntas pro Cláudio, pro Fábio, que está aqui com a gente, pelo YouTube ou pelo Face. E lembrando também que tem o nosso Face, o nosso WhatsApp, né, o WhatsApp do grupo do Vivência. Quem não tiver, é só entrar no site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. Fala, Rui. Não, outra coisa, eu estava vendo na internet, 234 mil acessos àquela mensagem da Sheliana. Então já está desatualizado, porque agora já está em 316 mil. Ah, 324, desculpe, 324 mil. Nossa, hoje você viu? Então eu estou desatualizado. Eu vi ontem, 324 mil. Nossa, tá. Segundo o Edson Barbosa, que deve estar escutando a gente, ele falou que tem uma mãozinha aí do Elder lá da espiritualidade, que está fazendo, que gostava tanto da Chilena, mas tanto que tá fazendo todo mundo, chamando todo mundo para ouvir. Então, os inscritos no site do YouTube, né, é proveniente também desse boom aí, desse efeito, que nem a gente chamava efeito Alamar, que o Alamar também teve um boom aqui de acesso, a gente chama efeito Sheliana. Então tá certo, pessoal, participe com a gente e lembre de compartilhar. Tá vendo aí do lado, se gostar, tá gostando, compartilha, custa nada, é uma ação de caridade, né? Então compartilhe o vídeo aí, o YouTube ou o Facebook, para que essa luz chegue a mais pessoas. Vamos então iniciar com a prece com o Fábio Dionísio aqui no nosso estúdio. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Nesse dia de hoje, vamos pedir ao nosso Pai, nosso Criador, que além de nos abençoar como Ele sempre faz a todo instante, possa nos intuir a todos nós, ouvintes, aos que estão aqui na rádio, para que o dia de hoje seja especial em termos de nosso aprendizado, em termos de nossa evolução, que nos auxilie nessa caminhada. Sem esquecermos de agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia, nosso modelo, que tanto vela por nós. Agradecer por tudo que Ele tem feito desde o nosso início, a nossa caminhada. E a espiritualidade que organiza, que planejou e que dá sustentação a esse programa. Que todos possam ter muita paz esse domingo, muita saúde. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a evolução dos animais. E nós estamos aqui com o professor, Dr. Cláudio Yudes, que é lá do Centro Espírita Bittencourt Sampaio e do Centro Espírita Pedro e Paulo de Uberaba, e que vem trazer para a gente essas mensagens sobre a evolução dos animais. Bom dia, Cláudio Yudes. Yudi, né? Vamos chamar Yudi. Yudi. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge, ao Rodrigo, ao Fábio. Mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga 750M, todos do canal que estão ouvindo pelo Facebook e YouTube Live, o programa Vivência Espírita. Parabéns também aos 14 anos desse programa que está aí. Já um programa decano, né, que está aqui tantos anos nos auxiliando, né? E também a todos que, a todos os proprietários, tutores de animais que também gostam, né? É uma satisfação muito grande falar dos animais, porque hoje, com certeza, Rui, as famílias não são só famílias humanas, né? São famílias multiespécie. Não tem só as pessoas, mas também os animais, cães, sim, gatos. Então, hoje a família é compartilhada também com esses animais, que são, com certeza, nossos irmãos. Os cuidados e os gastos dos animais devem ser sempre levados em consideração, porque tem muita gente que pega animal, mas não quer gastar com médico, não quer gastar com ração, não quer gastar com nada, né? Só quer ter um animal. Com certeza, né? Nós falamos isso dentro dos estudos, né? Que isso é nada mais é que a guarda responsável. Isso. A guarda responsável é onde nós temos, né, deveres com os animais. Com certeza, primeiro é o respeito, né? Respeitar, ver toda a qualidade de vida desse animal, que tem a ver com ir ao veterinário, dar uma comida boa, um abrigo. Então, tudo isso faz parte da guarda responsável. A gente falava posse, mas hoje nós estamos falando a guarda responsável. E o Rui, a gente tem que parabenizar o Monte Oliva ontem pelo evento, né? Então o evento foi um sucesso, né? Então teve bastante gente, vieram outras palestrantes também de São Paulo que tiveram presente. E eu tive lá assistindo a palestra do Cláudio também, foi muito boa. Ah, então assim, o Monte Oliva está de parabéns aí pelo evento que fez lá em Jacareí, com o tema exclusivo sobre animais, a espiritualidade de animais, né? A gente só sente que não foi bem divulgado aqui em São José dos Campos, porque tem muitas protetoras e cuidadoras de animais que não ficaram sabendo, né, desse evento. Exatamente. Mas... Bom, mas a palestra foi muito legal do Cláudio, então a gente até senti falta de não ter transmitido, mas lá como não tinha Wi-Fi nem pegava 4G, já sabia que não chegava 4G lá. Não chega na capital, né? Ele fala que é a capital, mas não chega 4G lá. Vai ficar bravo ouvindo. Mas foi muito bom a palestra, né? Então tem uma série de dúvidas também que o pessoal teve, que o Cláudio até não teve tempo de responder lá, que eu vou até endereçar algumas aqui para ele, para a gente ir discutindo durante o programa aí. E também nós estamos contando com a presença do nosso querido amigo, Fábio Dionísio, lá de Ribeirão Pires, né? Lá do Centro Espírita Macheira, que atende a tanta gente lá, que a gente fica até meio... fica espremido lá no Centro Espírita Macheira, lá em Ribeirão Pires, né, Fábio? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos estão ouvindo, inclusive o Edson, que deve estar ouvindo você lá em São Bernardo, né? Isso, exatamente. Ele deve estar surpreso, ele não sabia que eu ia aparecer. Mas eu realmente caí aqui, eu falei, vou me autoconvidar. Não, mas é um prazer você não precisa ser convidado, né? Porque tem algumas pessoas aqui do nosso programa que não precisa ser convidado, né, Jorge? É, a hora que chegar aqui, senta, conversa, bate papo, porque são pessoas queridas, que a gente tem como pessoa querida no nosso meio aqui, né? E agora a filha dele está morando aqui em São José dos Campos. Então, Marcele. Todas as vezes que ele vinha passando por aí, dormindo aí, no domingo amanhece aqui, não tem problema, né? Então já está convidado sempre, né? Muito obrigado. Não tem importância quem esteja no... Porque o Fábio pode fazer o programa junto com a gente, né, Fábio? Muito obrigado. Ficar tranquilo aí. Tá com muitas saudades de vocês. Para fazer. Mas ontem, então, como o Rodrigo estava falando, nós tivemos o encontro, né? O primeiro encontro lá sobre a espiritualidade dos animais em Jacareí, promovido lá pelo nosso irmão Monte Oliva. Foram 5 palestras muito boas durante o dia. E o Cláudio veio fazer o encerramento e uma palestra muito bacana. Cláudio, especificamente na evolução animal, né, que você fez essa colocação lá, em que você se baseou assim, nessa evolução do próprio, na evolução animal? Quer dizer, para nós espíritas não é novidade a gente saber que nós passamos aí pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até chegar no hominal. Agora, o trabalho que você fez foi dentro do próprio animal, não é isso? Exatamente. Nós trabalhamos dentro da doutrina espírita, lembrando que a doutrina é um tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Então nós trouxemos aspectos interessantes dentro da ciência, falando exatamente alguns aspectos que a ciência tem mostrado dentro da evolução, por exemplo, dos próprios nós, seres humanos, como nós surgimos, né, desde que nós somos apenas uma célula até os dias de hoje, e recolhendo também trabalhos e estudos nos livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, principalmente de Emmanuel e André Luiz, e também das obras básicas de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Então é muito interessante esse estudo quando você consegue associar o que a ciência tem mostrado e o que tem a doutrina espírita escrito para nós por meio de diversos espíritos. É lindo quando você vê essa associação e mostra que quanto mais nós estudamos, nós percebemos que nós, como seres humanos nessa terra de provas e expiações, nós estamos saindo das cavernas. Em todos os aspectos. No aspecto moral, acho que no aspecto físico ainda, e principalmente, como disse nosso Odilon Fernandes, por meio da Lavra Mediúnica de Carlos Baccelli, na mediunidade, então, nem se fala. Ainda nós estamos muito distante da mediunidade que nós estudamos na Terra. Então é muito fantástico que quanto mais a gente estuda, a gente vê quanto a gente é insignificante em relação à grandiosidade de todo o reino de Deus, ou seja, de Deus como sendo o ser superior que a gente estuda tanto. Então é muito legal isso. E acho que o interessante passar que a gente tem pouca noção de tempo. Por isso a gente tem tanta dificuldade de entender história, entender evolução. E quando nós damos a formação das células, dos minerais, porque está lá no Livro dos Espíritos, que a evolução começa do átomo ao arcanjo. E esse último um dia foi átomo. Ou seja, a evolução não é só nos animais e nas plantas. A evolução começa nas moléculas. Nas moléculas, que elas estão também evoluindo. Então, o estudo é aprofundado. Ontem nós fizemos, então, um apanhado de várias coisas, até porque tem muitos que não eram espíritas, eram espiritualistas, ou que têm muita afinidade. Então é até para abrir para as pessoas terem uma vontade de estudar. Na doutrina espírita é a doutrina dos livros, do estudo. Então, nós temos que falar baseado em alguma coisa. E temos inúmeros livros. E a ciência também pode nos colaborar. Por coincidência, Uberaba, que é a cidade que nós moramos, é uma cidade que tem muito a ver com paleontologia, história, porque lá Uberaba está num sítio arqueológico, né? Ali há milhões de anos atrás foi um grande pântano, riquíssimo em jacarés, em tartarugas, e até hoje qualquer local da cidade que escavar, acha fósseis, por incrível que pareça. Tem o Uberassauro lá. Tem mesmo. Em Perópolis também, bastante. Muito, muito interessante. E as pessoas da região não tem muito interesse, ou o brasileiro por si só não tem muito interesse à ciência, né? Saber que ali tem dinossauro, eu escavaria meu quintal para achar um. Mas as pessoas não têm falta essa cultura no Brasil de aprofundar, de estudar e ver a beleza de Deus em tudo que está na natureza. E saber que nós tivemos a participação de Deus, com certeza, né? Ele que é o Criador, mas de Jesus que é o governador. Então nós falamos muito que Jesus foi o governador da Terra, ou é governador da Terra, e que desde a sua formação da Terra, há mais de 4 bilhões de anos, esteve presente na formação da Terra, e depois quando ele esteve encarnado entre nós há 2000 anos. Isso está no livro A Caminho da Luz, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, de Emmanuel. Um livro fantástico que recomendamos a todos. Legal. Lembrando também que essa evolução, né, Cláudio, que você faz a colocação animal, a gente começa só de falar de evolução animal, né, porque o que que... Até dentro do meio espírita, a gente vê pessoas fazendo separações, né, tipo assim, como se o animal fosse aquilo lá, é o animal e acabou. Tá lá, para nos agradar. A gente ainda pensa assim, até que é igual às estrelas, né? Tem muita gente que ainda pensa que Deus criou as estrelas só para a gente olhar lá e achar bonito, né? E quando ele não está muito satisfeito com a gente, ele apaga as estrelas e a gente não vê estrela no céu. Então, E os animais também parecem assim. Parece, olha, foi criado aquilo ali para vocês darem uma olhada e tal. E quando você faz uma colocação, ou quando a doutrina mesmo faz a colocação da evolução, a gente começa a viajar em muitas coisas. Por exemplo, se a gente pensa que o animal está evoluindo, então ele tem que passar por várias coisas também. Porque quando a gente, vamos trazer para nós, seres humanos, se nós estamos evoluindo, imagina pelo que nós passamos, ou pelo que nós estamos passando, por exemplo. Então a gente é triste, a gente é alegre, a gente fica doente, a gente sofre, a gente tem dor, a gente tem tudo isso. Mas a justificativa sempre é, olha, você precisa passar por todas essas experiências porque você está evoluindo. E tem muita gente que pensa que o animal não precisaria passar por nada disso, porque o animal não fez nada de errado para ninguém, ele age por instinto só. Por que que ele sofre, então? Né? Exatamente. Muito bem lembrado, Jorge, né? Nós falamos ontem também muito sobre exatamente o progresso dessa sensibilidade. Então, o primeiro percepção que os animais tiveram, agora falando especificamente dos animais, ou melhor, dos primeiros seres vivos, foi o tato. Né, foi o tato com algo. Isso fez com que ele reagisse. Depois foi a irritabilidade que fez com que ele fizesse algo após esse tato. E depois veio o instinto. E agora, por último, o que nós temos, que é a razão. Então, nós também verificamos que tudo tem um processo ligado. Primeiro, tato, irritabilidade, instinto e razão. Que os animais, agora em especial os animais, não os seres humanos, têm mais instinto que razão. Nós, seres humanos, já somos animais que, teoricamente, deveria ter mais razão do que instinto. Mas o instinto está dentro de nós, o instinto de sobrevivência. O que nós temos que fazer é tentar o máximo possível alcançar uma razão plena, ou uma razão no nível que nós estamos dentro da evolução. E a doutrina vem nos auxiliar para que nós tenhamos uma razão, um livre-arbítrio com qualidade, ou seja, fazendo cada vez mais o bem, né, escolhendo mais o bem do que o mal, ou a neutralidade. Que muitos pensam que nós fazemos só o bem e o mal, mas tem muitos espíritos que são neutros, não fazem nem o bem e nem o mal. Então nós temos que estimulá-los de alguma maneira, por meio de algo. E Deus tem inúmeras maneiras de encontrar isso em nós. Uma delas que nós conhecemos é a dor. Né? Outra, até por meio dos animais, a gente vê muito interessante, olha como Deus tem inúmeros caminhos que a gente desconhece, né? Muitas pessoas vão conhecer a Deus por meio dos animais. Então é muito interessante, por exemplo, na palestra que teve ontem, lá em Jacareí, muitos com certeza não eram espíritas, mas estavam dentro de uma casa espírita, ouvindo uma vez sobre Jesus, sobre espíritos do outro lado da vida, que até então eles nunca tinham escutado. Olha que interessantíssimo isso. É fantástico saber que tem pessoas que por meio dos animais vieram conhecer uma doutrina, não foi pela dor. Olha que fantástico isso. Então nós temos que ver como tem inúmeras maneiras, nós temos que respeitá-los também, que eles estão numa casa, e mostrar que é assim que nós fazemos e que é aberto para todo mundo. Porque nós temos que lembrar que a doutrina é libertadora de consciências, como diz Emmanuel no livro Roteiro. Libertar as consciências, a pessoa tem que abrir. E olha só, os animais estão nos ajudando dessa maneira, a abrirem a nossa capacidade. E lembrando então, como o Jorge falou, nós esquecemos que nós também somos animais. Esquecemos que somos animais, e pior, nós esquecemos que nós somos espíritos, presos à matéria. E nós também temos que lembrar que a gente também é plano espiritual. Porque existem também dimensões que são subcrostais, que nós sabemos. Trevas e abismo. André Luiz trabalha isso muito na sua literatura. E o Dr. Inácio Ferreira, por meio de Carlos Bassari, também fala muito. Então nós também somos espíritos desencarnados para outros. Então olha que interessante esse estudo, que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a beleza e dá vontade de estudar cada vez mais. E não parar para estudar. Mas, Cláudia, aqui só para a gente estar dentro desse complemento, e depois até queria que o Fábio falasse, porque o Fábio, a gente está falando de dor, e o Fábio fala sobre curas espirituais também, né? Então, tem a Medicina da Alma, que é o livro dele e do nosso irmão Edson Barbosa, que é curas e cirurgias espirituais, o livro Medicina da Alma. Agora, baseado em tudo isso que acontece com a gente, tem outras pessoas dentro do meio espírita que dizem que não tem animal no plano, quer dizer, os animais não interagem no plano espiritual, justamente porque animal não tem que resgatar nada, não tem que refletir, animal não tem que raciocinar lá, porque a erraticidade só serve para quem fez alguma coisa para ir lá e refletir e analisar, né? Então, se a gente pensasse desse jeito, tudo quanto é criança que nascesse ou fosse abortada, ela já chegava lá, já era mandada de volta de novo, porque ela não tem que resgatar nada, ela não tem que pensar nada, né? E quando a gente fala que o tempo é curto dos animais lá, a pessoa está achando que é um segundo. Já pega aqui, já joga ali, já pega aqui, já joga ali. Quando, na realidade, o tempo curto não pode ser 20, 30, 40, 50 anos, é isso aí, dependendo, se a gente for olhar o tempo da eternidade, que quantos anos é curto ou quantos anos são longos, né? Então, baseado nessas informações dos animais, que muitos acham que não tem, que animal não interage, quer dizer, chega lá. Isso aí eu estou falando não é dos livros do Chico que a gente conhece tanto e de outros livros, que a gente coloca os animais lá no plano espiritual. Pai Joaquim, que é um dos nossos amigos que passam as mensagens para mim, que passa os livros para mim, o Aurélio Augusto, que passa, sempre está falando sobre os animais, Jair Avelar, de Belo Horizonte, sempre está falando sobre os animais no plano espiritual. Fora os veterinários que escreveram livros espíritas aí, falando sobre os animais, né? E aí, tem alguns que insistem em dizer não. Não tem, porque na codificação foi falado que o animal é coletivo, pega aqui e já joga ali. E eu concordo plenamente, não tem problema. Ele não vai ser igual, ele não tem individualidade ainda, no sentido como nós seres humanos. Mas não é um joguete, não. Quer dizer, ele já tá evoluindo. E nós, não passamos por isso também? Né? Com certeza, Jorge, é muito interessante. Respeitamos a opinião das pessoas, né? A doutrina é livre, né? Livre de pensar. E tudo é pensar. Muitos imaginam que o mundo espiritual ainda é uma coisa só criada pela mente. Realmente, tudo é criação mental. Nós temos que pegar o que é mental e transformar em físico. Mas só basta lembrar o seguinte, não existem só médicos e enfermeiros no além. Porque as pessoas imaginam que o além, o plano espiritual, é um grande hospital onde vai ser recolhido as pessoas desencarnadas da Terra. Não é assim. Existem médicos, sim, existem enfermeiros, existem. Mas, por exemplo, se desencarnar um pedreiro, o que o pedreiro vai fazer no além? Vai virar enfermeiro e médico? Não, ele não tem formação, não teve formação. O que vai fazer um zootecnista no além que cuida de produção animal? O que ele vai ficar fazendo? Então, veja então as inúmeras... E como é, Cláudio, desculpa só, você falou os outros tecnistas, eu lembrei. Como é que ele vai aprender a lidar aqui, se ele não aprender essas coisas no plano espiritual? Exatamente. Como é que o veterinário vai ser veterinário aqui, se ele não aprender isso no plano espiritual? Sem animais, ele não vai fazer para aprender lá. Exatamente. Ele tem que ter animais lá para ele aprender. Né? Exatamente. Desculpa. Foi o que o Fábio falou ontem, o Dr. Stefano, ou o Xavier, levou 10 anos lá no... Pra poder, é médico, quando foi pra lá levou 10 anos pra poder trabalhar com medicina também do lado de lá. Tem que aprender do lado de lá, né, Fábio? Mas, viu, Jorge, mas o livro dos médiuns tem um capítulo só falando da mediunidade dos animais. Uhum. Então, alguma coisa precisa ser revista, alguma coisa precisa ser estudada, porque tem muita gente que é daquele tipo. Não sei, não vi, tenho raiva de quem sabe. Uhum. Então, tem muita gente que não leu, que nunca viu, e critica, né? Exatamente, né? Convidamos a todos a assistirem palestras, a estudarem, a discutirem com... Hoje tem tantos canais, tantas oportunidades. Hoje nós estamos no mundo da informação gratuita. Né? Pela primeira vez, né? Antigamente o professor era o catedrático, né? Que sabia de tudo. Hoje o aluno sabe mais que o professor, às vezes. Então não é possível dentro da doutrina, para aquele que tem interesse, em estudar isso. Aqui nós estamos aqui para auxiliar a todos a encontrar caminhos. A senhora, puxa vida, ele falou de tal livro, ele falou do livro dos médios, do livro dos espíritos, sobre cura, mediunidade. Agora, qual que é a nossa parte? Ir mais profundamente, estudar, participar, discutir dentro das casas espíritas sobre esse assunto de evolução dos animais. Ô, Jorge, tem uma pessoa que nos ligou e está esperando a resposta do Fábio. Ele está dizendo aqui, abraço ao Jorge... Pergunte ao Fábio se ele pode ir a São Lourenço, que o Edson vai estar lá na segunda-feira, quer dizer, amanhã. São Lourenço? São Lourenço. Segunda. Será que é o Edson? Eu acho que 22. Não. Não. Talvez está a data aí, né? Deve ser. É, não, eu perguntei. Deve ser a data. É a psicografia, o pessoal que tem escrito, feito psicografia. É o Nelson que tá ligando aqui querendo saber, né? Mas eu acho que deve ter alguma coisa errada aí, né? Porque ele está perguntando se o Edson vai estar lá na segunda-feira, lá em São Lourenço. Eu desconheço a informação. Você desconhece? Exatamente. Você pode ligar de novo, Nelson, aí, o pessoal atende ali, o Fábio vai conversar com você no telefone. Só dá uma ligadinha outra vez aí que o Fábio vai lá e conversa, tá bom? Tá ok, Nelson. Porque nós falamos que o Fábio está aqui e o Fábio marca bastante palestra atualmente, porque diz que quando o cara se aposenta ele fica meio folgado, né? Então ele tem marcado muita palestra aí pelo Brasil, então vocês liguem aí para marcar palestra com ele. Né? Então o senhor Nelson possa ligar novamente e o Fábio atende ali e dá uma resposta para ele. Né? E agradecer a participação aqui do pessoal que já está aqui no Facebook Live ouvindo, a Doli Cassal, Fernanda, a Casa Marcela, a Carmen Ferreira, manda um bom dia, meus irmãos, Benedita Doutrina que nos esclarece. Bendita, doutrina que nos esclarece. Rio Grande do Sul. A Michele Santos está aqui também. A Irene Souza, minha tia, Irene, está lá em Santos ouvindo. Mano, bom dia, bom programa, nosso abraço carinhoso, meu e do Gu. Primo Rodrigo, prima Irene. Ah, e também quero mandar um abraço pro Gru, pro Gustavo, meu primo, atrasado, que foi aniversário dele dia 18. Dia 18 foi aniversário dele, junto com o Vivência Espírita. Vivência Espírita fez 14 anos e o Gustavo fez o quê? 33 anos, né? Vamos mandar um abraço pro Gustavo, meu primo, que tá lá escutando a gente. A Dora entrou aqui também. Marilu, manda um bom dia e paz. A Rosângela Costa, manda um bom dia, amigos. Arthur Teles, manda um bom dia, amigos. Diretamente de Tobias Barreto, Sergipe, sempre acompanho vocês. Gosto de sempre aprender e buscar conhecimentos da doutrina espírita. Obrigado, Arthur, pela audiência. Alan Costa também manda um bom dia. Quem tá aqui no WhatsApp, o Carlos Credit, agora falei certo, eu acho, hein? Da Fraternidade Sem Fronteiras, tá escutando a gente lá e participando também. Deixe seus recados. Ele também mexe com animais, né? Mexe com animais também. Deixe seus recados, a Fernanda aqui da Casa Marcela também, só comentar aqui rapidamente, mandou um bom dia, estou acompanhando o programa. A Fernanda, né? Nós da Casa Marcela, temos a Julie, uma poodle, que participa toda quarta-feira do Evangelho. Um abraço e um domingo cheio de amor. É verdade, ela fica andando lá para lá e para cá. Deixa eu aproveitar, fazer uma pergunta. O Fábio tinha comentado, esse para o Cláudio, mas tem a relação que o Fábio comentou ontem. Ele comentou ontem na palestra que o câncer, cada caso é um caso, claro, mas em alguns casos, né, diz que passa do espírito, né, Fábio? Do perispírito para o corpo, o câncer, né? E é uma oportunidade para você poder resgatar, né? Vamos dizer assim, no sentido de você não precisar mais passar por aquilo, né? Ou sanar uma questão anterior. Nos casos dos animais, Cláudio, como que funciona isso? Um cachorro que tem um câncer, né? Por que que ele tem que passar? Eu sei que tem relação com a pergunta que o Jorge fez sobre por que eles têm que sofrer, né? Mas por que que o cachorro, no caso, tem câncer? A Camila também fez essa pergunta, pediu para fazer essa pergunta, porque a cadelinha dela está com câncer na perna. Muito interessante essa pergunta, né? Porque que realmente os animais têm doenças tão... Atualmente, hoje, uma das doenças que ainda é um desafio para a medicina humana, que é os casos de câncer, de todos os tipos. E os animais, por incrível que pareça, também apresentam, né? E cães, gatos, aves, répteis, até peixes podem ter câncer. Bem, a ciência explica que o câncer tem inúmeras formas de apresentarem e inúmeras etiologias, ou seja, formas de ter essa doença. E tem provado o seguinte, que às vezes problemas do DNA, por algum motivo, por exemplo, intoxicações, medicamentos, drogas, aí até o próprio envelhecimento das células. Nos animais nós percebemos, aqui no aspecto da ciência, falando que que você vê muito agora, atualmente, problemas de câncer, em especial nos cães e gatos, porque hoje a medicina avançou tanto, a medicina veterinária, que os animais estão vivendo muito. Mais do que há 10, 20, 30 anos. Então, as células estão envelhecendo dos animais e que naturalmente, às vezes, né, aparece um câncer. Por exemplo, galinha que a gente come, as galinhas, os frangos que a gente consome, não tem câncer. As vacas e os bovinos que a gente consome a carne não tem câncer. Por quê? São abatidos muito cedo. Uma galinha abatida com 45 dias, um bovino com 2 anos, 24 meses no máximo. Então não dá tempo de ter câncer, mas os animais de estimação, os cães e gatos, vivem muitos anos. E aparece essa doença no corpo. Agora, por que, que tem então nos animais doenças? Vem, nós podemos, primeiro aspecto, primeiro ser um desafio para nós, seres humanos, a encontrar alternativas de cura. Porque qual que é a finalidade nossa na evolução? Aperfeiçoar a inteligência. Então, estudando as doenças nos animais, no câncer, podemos achar um medicamento para a cura dos animais que também pode ser usado para curar pessoas. E normalmente, quando nós queremos achar uma droga que sirva para determinado tipo de câncer, muitas das vezes passa primeiro pelo estudo nos animais, para ver se é uma droga fatal ou tóxica para os seres humanos. Isso a pesquisa trabalha muito bem. Não vamos aqui falar sobre o experimento em animais, mas falar que é possível, por nossa capacidade, estudarmos alguns medicamentos, algumas formas de terapêutica nos animais. Então, por que tem câncer nos animais? Primeiro aspecto, no aperfeiçoamento da nossa inteligência. Segundo aspecto, às vezes temos que ver, passar pela família aquele sofrimento também, que vai aprender com os animais. Vamos fazer um caso hipotético. Vamos supor que uma família, em vidas passadas, não cuidou bem dos animais, maltratou os animais de uma forma muito cruel. Então, às vezes, a família vem comprometida para tentar, alguns animais, recuperar. E muitos animais vêm doentes para que as pessoas, então, cuidem delas. Então, às vezes, tem um aspecto da própria pessoa cuidar dos animais. E outro, que nós até já comentamos, já foi até falado aqui, às vezes, que para o animal, para o animal propriamente dito, servir para que ele é um aprendizado. Mas como que um animal pode, se ele não tem capacidade? Ele tem, ele consegue guardar isso no perispírito. Ele consegue guardar essa informação que ele passou por esse determinado sofrimento no perispírito, ou corpo espiritual. E que isso vai valer para ele nas futuras vidas. Então, tudo existe uma explicação, tudo existe uma lógica. Muitas vezes a gente não tem capacidade de entender ainda, mas com certeza tem esses papéis aí. Então não é só uma resposta, são inúmeras respostas que podemos encontrar. O Cláudio, a gente está vendo que hoje também, eu não sei se é pela quantidade de clínicas veterinárias, uma série de coisas, mas nós estamos vendo aí animais com diabetes, uhum, animais com depressão, animais que tem até o síndrome de pânico. Uhum. Isso é coisa moderna ou já existia antes? Ou está agora com tanto médico veterinário, com tanta clínica veterinária, também não é uma forma de se criar uma série de coisas? Porque eu tinha um cachorrinho, Pinscher, eu fui no médico, o médico falou, olha, você tem que operar o coração do seu cachorro. Falei, poxa, quanto vai custar isso? 20 mil reais. Falei, nossa, mas o meu cachorro tá com quase 18 anos. Então, tem as coisas que a gente acha que até é um pouco de absurdo, né? Nós temos que ter realmente bom senso, saber que cada caso é um caso. A medicina veterinária avançou muito nos últimos anos, principalmente na área de diagnóstico e cirurgias. Houve um avanço fantástico. O que nós aprendemos na universidade há quase 20 anos atrás, praticamente está em desuso. Na época que nós éramos alunos, usava-se muito pouco, por exemplo, analgésico para os animais. Porque imaginava que quanto menos analgésico, o animal ficava com mais quietinho. Hoje, ao contrário, nós damos muitos analgésicos, que sabemos que a dor é prejudicial, como nós sabemos realmente. Então, às vezes, como ainda a tecnologia custa caro, como nós sabemos, então ficam os preços absurdos para a média da população, porque todos têm animais, a classe mais humilde até os mais abastados. E sabemos que às vezes é impossível, né? Como que alguém vai fazer uma cirurgia num cãozinho de 18 anos, sabendo que a média de vida é 12? É. Quer dizer, então chega um absurdo e às vezes a pessoa, realmente o profissional quer, de alguma maneira, ajudar, mas às vezes, né, vamos dizer assim, o dinheiro, alguma coisa, faz com que a pessoa pense outras coisas que é difícil a gente julgar agora. Mas, com certeza, essa transição da medicina atualmente está muito tênue, tanto na medicina humana como na medicina veterinária. Ou seja, tecnologias estão surgindo tão rápidas que é difícil acompanhar. Então, às vezes, fica muito caro e daqui a alguns anos vai ser uma coisa tão barata, né? Só para perguntar, agora falando, trazendo um pouquinho aqui, porque o Fábio ontem esteve conosco aqui no Irmão Rafael, no Centro Espírita Irmão Rafael, e fez a palestra Curas e Cirurgias Espirituais. E quando ele fez a colocação das doenças, assim também, trouxe para o nosso lado dos sentimentos. Então, há muitas doenças, inclusive o câncer, nós criamos, nós, através do ódio, através do rancor, através do ciúme, através da inveja, esses sentimentos que já foram sentimentos defensivos, ou são sentimentos defensivos ainda em algumas fases, mas que quando você sobrecarrega seu corpo, você traz seu espírito, né? Você cria isso, você cria essa doença. Então, muitas doenças que existem são criadas por nós mesmos. E aí, quando nós estamos falando dos animais, é a mesma coisa para mim, Fábio. Você pode falar um pouquinho? Para mim é a mesma coisa, porque cachorro tem raiva, cachorro tem ódio, cachorro tem mágoa, cachorro sente, cachorro tem tristeza, tem tudo isso. A sensibilidade dele seja muito maior, é muito mais fácil até dele puxar alguma coisa desse tipo para ele próprio também. Eu penso assim, do mesmo jeito que acontece com o homem, acontece com o animal. Eu não sou especialista em animais, mas eu concordo com você, porque nós temos na realidade todo o nosso universo, que é o nosso corpo físico, não só o corpo físico, mas o corpo espiritual e os demais corpos sutis que compõem o ser humano, que tem que viver tudo em harmonia, porque todo o controle a nível celular, a nível de órgãos, a nível de aparelhos, a maior parte disso é tudo automático, são reflexos que nós conquistamos através do nosso processo evolutivo, né? Qualquer coisa que perturbe vai gerar uma desarmonia. O animal passa por trauma, certo? Tem seus sentimentos, tem suas emoções. Obviamente que isso dificulta ou facilita o seu processo de manter o seu universo em equilíbrio. Então, qualquer trauma, uma raiva que ele sente, ou uma frustração, ou porque ele foi maltratado, vai dificultar com que ele consiga manter esse equilíbrio. E daí vem a enfermidade. Agradecer. Aqui é só comentar que a Camila entrou aqui no WhatsApp e falou muito obrigado, Cláudio, pela resposta magnífica, que era em relação à pergunta do câncer nos animais. A Patrícia Félix, só comentar aqui, que a gente vai entrar para os comerciais, tá? Que a gente está em cima da hora. Ela fez uma pergunta, mas aí a gente deixa para depois, para comentar depois os comerciais, tá bom, Cláudio? Ela mandou um bom dia a todos, amigos vencianos. O assunto abordado hoje me interessa muito, já que sou apaixonado pelos animais. Gostaria de perguntar ao Dr. Cláudio se as rações que damos aos nossos animais de estimação podem provocar câncer. Muitos veterinários hoje nos orientam a voltar com a alimentação natural. Qual a sua opinião? Forte abraço a todos, muita paz e luz. A Lila e a Nutella, minhas filhas de quatro patas, mandam lambidas amorosas a todos. Legal, Patrícia. O Carlos da Fronteira aqui, Sem Fronteiras, né? Fraternidade Sem Fronteiras, ele mandou aqui. A vida com meus cães me propiciaram a ter um vínculo afetivo a ser vivo. Coisa que muitos anos atrás, por incrível que possa parecer, não tinha nenhum. Hoje, com esse vínculo afetivo, adquirido, estou estendendo e praticando com os seres humanos que convivo em meu dia a dia. Coisa trabalhosa. Eita coisa trabalhosa, ele falou aqui. Os animais estão para isso, mostrar-nos que podemos ser mais humanizados. O afeto é o início e o primeiro passo é o amor, né? Ao amor. Então, obrigado pelas participações aqui. Vamos então entrar para os nossos comerciais. E aí, depois que a gente voltar, a gente comenta sobre a pergunta que a Patrícia Félix fez aqui no WhatsApp. Vamos para o nosso intervalo comercial, mas antes, só para fechar aqui esse assunto do sentimento dos animais, que ele pode puxar alguma coisa para ele, e o Cláudio está aqui, veterinário, sabe? Se o boi souber que vai morrer, a carne dele fica diferente, né? Uhum. Por que que fica diferente? Porque ele sabe, ele tenta de alguma maneira transformar aquilo lá. Fala, bom, tudo bem, já que vocês vão fazer isso comigo, mas minha carne não vai ficar boa para vocês, não. Quer dizer, ele sentiu. Por que que dão cachaça pro peru antes de matar o coitado? Para poder deixar. Porque senão a carne fica durinha, ninguém come. Porque ele sabe que ele vai morrer. Então, se ele faz isso, nessa autodefesa, ele faz também essa autodefesa. Ele também cria, quando ele está triste, quando ele está de alguma maneira, acaba ficando doente, coitadinho também, porque, poxa vida. Outra coisa também que eu penso, mais tarde a gente pode até comentar, é o trabalho que os animais, a defesa que os animais criam. Isso aí eu cito no meu livro, que é o livro Folhas ao Vento, que é o livro da Dona Licinha, que tem não sei quantas histórias de animais, né? Folhas ao Vento, Uma Vida e Muitas Histórias, lá da Dona Licinha. Que foi o livro que eu trabalhei, da editora Dionísio também. E lá a gente conta algumas histórias de animais, e muitas histórias contadas, que os animais morrem muitas vezes pegando coisa que era por ser humano. Ele se oferece para poder proteger a casa dele. Do jeito que um animal se oferece para defender fisicamente o dono, ele se oferece também espiritualmente. Então, muitas doenças, muitas coisas que chegariam num filho, que chegariam em alguma pessoa, uma sensibilidade dele é menorzinha, familiar. Talvez, não no sentido de menorzinha, não é menorzinha, mais sensível mesmo de adquirir certas coisas, ele entra no lugar. Às vezes morre um gatinho, morre um cachorrinho na casa, e na realidade era para chegar alguma coisa, era pro dono. E ele assumiu esse papel antes, né? Então são coisas assim que a gente vê no dia a dia. E sabe, por isso que Chico Xavier falava, ó, são nossos irmãos e acabou. Porque há uns tempos atrás, a gente achava que mulher não tinha alma. Depois a gente achava que negro também não tinha. E hoje a gente está achando que animal não tem. O que nós estaremos falando lá na frente? Nós achamos não. Algumas pessoas acham, né? Eu tenho certeza que tem, como a gente pode pegar qualquer pessoa, um é um pouquinho mais evoluído do que o outro, simplesmente isso, né? Mas todos chegaremos lá. Demoramos demais aqui nesse primeiro intervalo, 8 horas e 44 minutos, já era para ter feito 2 intervalos, até a Graça está ali de fora como se fosse diretora do programa, falando para a gente, tá, intervalo, batendo no relógio, mostrando. Né? Mas nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, colocando uma música aqui, a música do Jorge Fernando, Encontro com Jesus. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Tremer, minha garganta travar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez a alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz. Volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com dois grandes amigos da doutrina espírita, amigos também nossos aqui do programa, o Claudio Yudi, que é da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, e do Centro Espírita Pedro e Paulo, da cidade de Uberaba. E nós temos o nosso querido amigo Fábio Dionísio, que é do Centro Espírita Irmã Sheila de Ribeirão Pires, onde acontecem as curas espirituais uma vez por mês. É isso? Semanal. É intercalado. Uma quarta e depois na semana seguinte, sábado. Depois uma quarta e na outra semana, sábado. Então, e dia 27 agora abre para... É, sábado vai ter uma cura e cirurgia espiritual novamente lá. Exatamente. Vou aproveitar já para falar da caravana que vai ter lá. Quem tiver interessado em ir no tratamento lá do Recanto de Luz, Irmã Sheila... É só entrar em contato, ó, dia 27 vai ter um ônibus saindo aqui de São José dos Campos, às 5h30 da manhã, em frente à entrada rodoviária nova, lá na rua Itororó, lá na rodoviária nova. Em Jacareí o ônibus sairá às 6 horas, em frente ao Hospital Alvorada. Então o valor da passagem do ônibus, para quem for embarcar em São José dos Campos, custa R$55, e os pagamentos devem ser feitos para Solange, na recepção do Hospital Prontil, na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, 1265, Jardim São Dimas. O valor da passagem do ônibus para quem for embarcar em Jacareí custa R$50. E os pagamentos devem ser feitos para Silvana, na Casa da Prece, Rua Regina, 253, próximo ao Hospital Alvorada. Então, qualquer dúvida, se quiser saber mais informações, já dúvida de valor e tudo mais, é só ligar nos telefones. Então, telefone 12 para Silvana em Jacareí. Quem for de Jacareí, ligue no 12. 988120954, vou repetir, 12 98812 0954, pela Silvana. E quem for de São José, só ligar no telefone 12, deixa eu mudar aqui a câmera que eu não estou aparecendo, né? 12 98151 9562, é da Rose. Então é, repetindo, 12 98151 9562. Então, quem quiser participar, né, Fábio? Só quem quiser ir. Não, claro, lembrando que o Recanto de Luz não tem custo, não tem preço para participar. É todo um trabalho feito de caridade. E nem precisa agendar. Nem precisa agendar. Isso aí é o custo que o pessoal, que não é nem o Irmão Sheila que está organizando aqui, que a Rosa, a Silvana, que estão organizando a caravana para ir para o Recanto. Né? Então vamos passar a pergunta que a Patrícia Félix fez. Não, e a pergunta para... Ah, a pergunta para sorteio. Para sorteio. Bem lembrado. Que é de um livro... Aqui, presta aqui. Então, quem quiser participar, até para mostrar o pessoal aqui do Facebook e do YouTube, a gente vai sortear dois livros espírita, e um vai ser a Irmã Sheila, Missionária do Amor, que é do Fábio Dionísio, né, que escreveu. Então, participe com a gente respondendo a pergunta. Na sua opinião, os animais têm alma? Então, deixa aí o seu comentário, o que vocês acham sobre esse tema, se o animal tem alma ou não tem. É, e deixa aí, compartilhe com a gente. Pode ligar para nós no 12-3941-9750 ou no 12-3942-9750 para deixar aqui o seu recado, né? Então, lembrando aqui a pergunta da Patrícia, que ela deixou aqui, se gostaria de perguntar ao Dr. Cláudio se as rações que damos aos nossos animais de estimação pode provocar câncer. Olá, Patrícia. Essa pergunta é muito interessante. Obrigado, porque isso já também vai esclarecer muito dos nossos ouvintes. Bem, a ração foi uma conquista dentro dos animais, cães e gatos, há pelo menos 30 anos. Né? Aliás, hoje, a grande quantidade de cães que nós temos hoje foi graças à ração. Porque a vantagem da ração é porque ela é um alimento completo, fácil de dar, porque é apenas você fornecer para os animais, não precisa cozinhar ou ter algum processo. E as indústrias, nesses últimos 30 anos, melhorou muito a tecnologia da produção e conservação da ração. E porque muitos animais comem ração, é um alimento completo, esses animais vivem mais. Porque antigamente dava o quê? Resto de comida. Poucos cozinhavam para os animais. Ou quando cozinhava, dava o famoso angu, né? Angu com mushiba. Angu era o fubá cozido. E mushiba eram restos do que sobravam de abatedouros, de açougue. Ah, eu quero comprar 1 quilo de mushiba. O que que vinha? Vinha sebo e a pelanca. Traqueia. Vinham partes que não eram proteicas. Quando era legal, era pescoço de frango, né? Mas pescoço de frango é nutritivo. É. Mas muitos davam somente carboidrato. No amido de milho veio do angu. Então, muitos animais não tinham uma nutrição adequada, e os cães e gatos são carnívoros e precisam de uma quantidade de proteína. A ração veio primeiro o quê? Então, fornecer um alimento adequado, porque são feitos por nutricionistas, muitos deles são zootecnistas e veterinários, e depois a facilidade e evitar contaminação, porque as ações têm que ter um padrão. Porque os animais vivem muito graças à ração e à longevidade, nós sabemos que como as células envelhecem, algumas podem tornar-se cancerígenas, e por isso que o animal tem câncer. Então, ração não tem nada a ver com câncer. Não é que a ração dá câncer, não existe isso. Mas como os animais vivem mais porque tem uma alimentação adequada, alguns podem ter câncer, mas não é que a ração cause câncer. Cláudio, mas tem ração que custa 70, 80 reais o quilo. Isso. Por que tem ração que custa 70 reais o quilo, muito bem lembrado, e tem rações que custa 15 reais? E tem outro que custa 7 reais. Exatamente, porque depende da qualidade dos ingredientes. Aqueles que colocam ingredientes de origem animal, por exemplo, farinha de carne, farinha de ossos de origem animal, normalmente são rações mais caras do que as rações feitas com soja e milho. Então, aquelas que são de soja e milho, ou de proteína de menor qualidade, como proteína de pena, então, isso para o animal tem uma baixa absorção, mas que o custo fica menor. Então, a ração é mais barata. Há rações que tem farinha de carne, né, não vai ter lá peito de frango, porque é muito caro, mas vai ter vísceras, resto de abatedouro que tem uma qualidade proteica. Então, por isso que são mais caras. Agora, por que alguns veterinários estão recomendando alimentação natural? Porque há cães que não estão adaptando essas ações industrializadas. Assim como existem seres humanos que não adaptam a tomar leite. né? Tem ali, não, o intestino não consegue mais absorver a lactose do leite, né? Então, tem alergia a leite, alimentos que possuem glúten. Então, também há cães, porque existe uma quantidade enorme de cães no Brasil, mais de 50 milhões de cães, e existem alguns cães que não adaptam a ração, natural isso. Então, o médico veterinário está recomendando a alimentação natural, mas temos que ressaltar, não é você ir lá, proprietário, tutor, dar uma alimentação qualquer. Ela tem que estar equilibrada, ela tem que estar completa. Então, procura um veterinário que vai, então, formular uma ração adequada pela espécie, pela idade, se existe uma doença pré essa alimentação. Por exemplo, o animal tem um problema do coração, é diabético, é obeso, que hoje um grande problema é a obesidade. Então, a alimentação natural é recomendada para alguns casos, mas nem todos. Porque imagina uma pessoa, nessa vida que nós temos, parar para fazer a comida do cão todos os dias. Se nós não temos tempo para fazer a nossa comida adequada, balanceada, imagina para os animais. Mas aqueles que podem, façam, né, que vai ser melhor para os animais. Então, não existe relação ração com câncer. Eu achei engraçado uma coisa que você falou ontem, durante a palestra, que vai ao encontro do que você está falando agora, né? Você falou assim, os animais precisam ser educados. Uhum. Né? O que falta no Brasil é educação para os animais. Mas, se falta educação até para as pessoas, quanto mais para os animais. Exatamente. Né? Tudo é uma cadeia. Né? Você vê em países desenvolvidos, como a América do Norte e na Europa, até lá os cães são educados. Mas porque lá já existe uma cultura. Quando você adquire um filhote, você leva esse filhote para uma escola de cães. Para quê? Para o cão aprender a ser sociável. Para o cão aprender os comandos básicos junto àquele tutor. Isso já para eles é natural, é inerente daquela população. Como no Brasil nem escola para crianças tem, imagine para animais. Mas no futuro haverá isso, com certeza. Mas nós fizemos aqui uma lei, através do vereador Petit, das pessoas pegarem os dejetos dos animais que fazem para a rua. Porque nós tínhamos um amigo que falava, meu cachorro é higiênico, ele não faz cocô em casa. Mas o que você faz? Não, eu solto ele de manhã para a rua e não faz. Então, era muito cômodo, né? A pessoa soltar para a rua, ele faz cocô na frente da casa dos outros. E teve uma senhora que todo dia o cachorro ia num lugar em frente a um condomínio e fazia cocô na grama. Um dia o porteiro falou, minha senhora, eu vou pegar esse cocô, vou jogar na sua casa, porque aqui não é lugar de fazer, de o cachorro ir fazer cocô. Então tem essa educação. Exato. Que aqui em São José tem uma lei que pede para as pessoas pegar o seu cocô. Então é comum ver as pessoas passeando com o cachorro, mas também com saquinho plástico, né? Tudo é educação. O Rui lembrou muito bem, esse tipo de cão que sai da residência e vai defecar na via pública é o chamado cão semidomiciliado, que é muito comum no Brasil. A pessoa vai lá, abre a garagem, abre o portão e deixa o cachorro passear. E isso dá inúmeros problemas. Além de defecar na rua, contaminar com as fezes, que as fezes é o maior problema, é a contaminação de ovos, de vermes, de bactérias. Além desse cão poder morder alguma pessoa que está passando na rua, sofrer acidentes, causar acidentes. Então, com certeza, aqui em São José dos Campos, na região, né, também deve ter uma lei, ou as pessoas têm que ter esclarecimento, de que se o animal está na rua, sempre estar com guia e coleira. E cães agressivos com focinheira. Isso nós temos a lei. Já tem a lei. O que falta não é exatamente educação para as pessoas. Tudo terá um tempo, tudo ocorrerá. Mas nós temos que ter lei para isso. Ele está certo, isso está correto. A gente estava falando, o Rodrigo lembrou bem quando a Dolly, lá da casa da Marcela, entrou ali e falou que a cachorrinha dela participa. Ela falou do evangelho. O evangelho, a maioria dos cachorros participam nas casas da gente, que a gente faz o evangelho. No caso da casa da Marcela, não é simplesmente evangelho, ela nasce no trabalho espírita mesmo. Todos os trabalhos espíritas da quarta-feira, ela fica passeando lá dentro, ali, entre um e outro, tranquilinha, na maior educação ela tem, né? Então aquela cachorrinha é educada. Inclusive é uma casa de psicografia, todo mundo sabe, né? A casa da Marcela está cheia de médios de psicografia. A cachorrinha dela já está querendo fazer a psicanfonia, né? E tão educada que ela está. Agora, Rui, mudando de assunto aqui, essa semana nós estivemos visitando a doutora Elaine, também veterinária, da Pet Hall aqui em São José dos Campos. Pet Hall que fica aqui na Avenida Alfredo Inácio Nogueira Penido, 255, no Residencial Aquários ali, né, na loja Térreo. Muito legal a clínica, a Pet Hall da Elaine. E a Elaine, eu sei que hoje tem muitas pessoas aqui nos ouvindo que são veterinários e que são guardadores de animais, que cuidam de animais, né, que gostam de animais. A doutora Elaine será a patrocinadora aqui do programa. Pet Hall será patrocinador do programa Vivência Espírita. E nós vamos criar aqui no programa o Momento Pet. Isso. Né? O Rui que deu o nome, Momento Pet. Toda semana ela vai dar uma dica para o animal aqui para a gente. Toda semana, quando nós temos o Momento Espírita, ou o Momento Gigavale, vai ter o Momento Pet, que é o Pet Hall, né? Aí ela vai dar, a doutora Elaine vai dar uma dica para como você cuidar do seu animalzinho, como você saber conviver com ele corretamente. Então, a partir de fevereiro, nós teremos aí a dica animal no Momento Pet que nós vamos criar aqui. Isso daí vai ser gravado e ela pode convidar até outras pessoas que tiver interesse. Se quiser, pode também. Na rádio online também, tudo. Então, vai ser sempre na rádio online e aqui toda semana ela vai dar uma dica para o animal. E na rádio online, várias dicas por dia sobre como cuidar desse animalzinho. Não só cachorro, como gato, como passarinho, como todos esses outros aí. Não vai ser um programa, vai ser momento, né? Um momento de 4, 5 minutos. É, um momento aí máximo. De 3 minutos aí, falando, para ela dar uma dica do dia, aquela dica sobre como cuidar do animal. Por exemplo, a gente vê um monte de gente aí, 40 graus na sombra, passeando com o animal. A pessoa está com tênis, muito legal. Agora, coitadinho, está de pé no chão lá, né? Andando e a gente não sabe. Você não está queimando o pé do bichinho, não? Né? Então, são dicas assim, com o que deve fazer. Olha, Rui, vamos... Fala aí, Rodrigo. Bastante gente participando aqui no WhatsApp também. Só comentar, a Ieda, que entrou faz um tempo aqui. Ela manda um bom dia a todos, Vivência. Adoro quando fala de animais. Alguns veterinários dizem que no gato não se deve dar muitas vacinas, porque eles adquirem tumores quando são muito picados. Não há necessidade quando os gatos são caseiros. Eu até lembro que você comentou sobre isso também na palestra, Cláudio, que a vacina também ela pode... tem algumas restrições também. Como as pessoas têm restrições também. Nem todo mundo pode tomar a vacina amarela que pode morrer. Exatamente. Né? Algumas vacinas, tanto em seres humanos e animais, nós sabemos que existem reações. Isso é esperado na população. Tanto que os pesquisadores, aqueles que produzem vacina, fazem antes para que as pessoas que vão tomar essa vacina e animais tenham assim, certas cautelas. Então, por exemplo, a febre amarela, que está tendo vacinação em massa aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, sabemos que não, pessoas alérgicas a ovo, pessoas que apresentam alguma doença prévia, acima de 60 anos. Então, existem então algumas restrições. Em relação a gato, alguns gatos existem, já está até descrito que tomando a vacina contra a tríplice felina, alguns gatos têm alguma reação e provocam alguns tumores. Mas não quer dizer que não devemos vacinar. Pelo contrário, vamos vacinar os seus animais. E que toda vacina deve ser acompanhada pelo médico veterinário. Então, vacinem, principalmente os cães que são semi-domiciliados, aqueles que saem à noite para namorar, que gostam de sair, como todo gato. Então, esses gatos devem ser vacinados, porque a vacina evita o aparecimento de inúmeras doenças e que a doença se alastre para uma região. Então, vacinem. E procurem mais informações sobre gatos. Os gatos, eu nunca vi dentro da rotina clínica uma reação. Já vi que o veterinário comentando, olha, eu já vi um caso, mas são poucos casos, mas não é por isso que você não deve vacinar. Por favor, vacinem seus cães e gatos contra doenças. Procure o veterinário, que mesmo esteja, por muito azar, ocorra essa reação, tem como você recuperar esse animal, tem como tratar esse animal. Então, não é uma coisa absurda. Então, vamos sempre procurar profissionais que entendam. E, nesse caso de vacina, são os veterinários. Legal, né? O Ed Moreno entrou aqui também, mandou bom dia, meus grandes amigos Jorge, Rui, Rodrigo, Cláudio e o imperdível Fábio Dionísio. Agora desceu aqui automático, perdi o que ele tá falando. Só falar do Fábio, some aqui, né? Um bom programa para todos nós. Um abraço. O Oswaldir manda bom dia. Se todos nós hoje deixássemos de consumir produtos de origem animal, onde iríamos reencarnar esses animais que hoje nascem e morrem aqui no nosso planeta? É, até lembro que o Cláudio comentou sobre isso também. Para onde vão os animais, por exemplo, que não reencarnam mais nesse planeta? Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso, Cláudio. Ah, Oswaldir de Pinda. E Adeli manda bom dia, amigos vivencianos. Obrigado, Fábio, pela palestra ontem. Estou refletindo alguns aspectos que mencionou com relação às minhas dores físicas. Obrigado, Cláudio, pelos esclarecimentos de hoje. Muito bom. Abraços a todos. Adeli, que trabalha aqui com a gente também. Só porque a Adeli está fazendo essa pergunta, ela está falando porque o Fábio, na palestra de ontem, falou que nós criamos algumas dores, às vezes, nas nossas próprias vidas, né? Quando nós criamos doenças, a gente cria dores. Muitas dessas dores, às vezes, são dores, assim, psicossomáticas para chamar atenção, às vezes até. Quer comentar um pouco sobre isso, Fábio? Eu chamo de doença bengala. Quando você tem alguma carência afetiva, você não consegue atenção, a doença também é uma forma de você conseguir carinho, né, atenção. Isso tem acontecido muito com o pessoal da melhor idade, né? Que acaba... Para a farmácia, para o hospital. É, exatamente. Exatamente. Acaba... A pessoa fala a melhor idade, viu, Jorge? A melhor idade é acima dos 60, né? Uhum. Para a farmácia, para o hospital, é, para as clínicas. Os passeios são diferentes a partir dessa idade. Tá, mas aí Fábio, para concluindo, vocês estão vendo isso lá no Recanto de Luiz e Manchela, por exemplo? Pessoas que procuram assim e no final das contas a espiritualidade mesmo dá uma dica que não é bem aquilo que a pessoa está pensando? Eu vi muitos casos que acontecem no Irmã Sheila, podia até citar algumas, isso não seria correto, né? E não necessariamente precisa a espiritualidade dizer, a gente percebe pelo padrão, pelo que acontece. Pessoa melhor, volta para casa, o padrão continua em casa, e ela precisa novamente chamar atenção, né? E a gente lê muito isso. É, a gente tem muitos relatos que estão registrados na literatura. E isso tem se agravado, porque, infelizmente, assim como nós não estamos dando atenção às crianças, né? Nós não estamos dando mais atenção às pessoas que já adquiriram uma certa idade. A pessoa vira caduca, a experiência dela já não tem mais nenhum valor, já está desatualizada, de acordo com, infelizmente, esse é o que se ouve. E já nós temos um padrão dentro das famílias das pessoas não se comunicarem. Já começa por aí, né? Eu conheço pessoas que se comunicam pelo WhatsApp dentro de casa. Vocês podem imaginar um negócio desse? E, obviamente, que já é difícil se impor no sentido de você participar. Para uma pessoa de uma certa idade fica mais difícil ainda. E naturalmente as crianças que já não, muitas vezes não têm respeito, acabam deixando de lado. A pessoa continua tendo suas carências afetivas, suas necessidades. Não, mas tem uma coisa também, viu, Fábio? Tem muitos idosos que se deixam levar pela indiferença, não está nem aí, acha que aposentou, vai morrer logo. Não, ele tem que reagir a essas coisas. Eu estou dizendo isso, que agora em março eu vou fazer 79 anos. Olha, eu me considero bastante atuante e gosto de ser respeitado, respeito muitas pessoas, e muitas coisas que eu falo as pessoas aceitam, porque a gente também adquiriu sabedoria, né? Então a gente vê que eu não posso não ter conhecimento tecnológico, mas tenho conhecimento de vida. E esse conhecimento de vida é que os idosos deveriam aproveitar, porque tem muito idoso que fica reclamando da vida, sempre reclamou da vida a vida inteira. E não é depois que fica idoso que ele vai melhorar, né? Então precisava ser feito um trabalho para os idosos. Inclusive é extremamente, não é saudável. Quando eu estava me aposentando lá na empresa que eu trabalhei 32 anos nessa empresa, eu lembro sempre de uma apresentação que era feita para todas as pessoas que estavam em vias de se aposentar. Uma empresa americana, eu não vou citar o nome, fez um estudo a respeito das pessoas que deixavam o trabalho por aposentadoria. Aquelas que se tornarem nativas aos 60 anos, ao se aposentarem, metade delas não chegaram aos 65 anos nessa empresa. Metade das pessoas que se aposentaram com 60 anos dessa empresa, uma multinacional realmente muito grande, não chegaram aos 65 anos, quando ela se deixa. E hoje, se você pensar bem, 60 anos, nós ainda temos um vigor diferente. Exato. Assim como a parte veterinária. O Rui tem uma memória melhor que a minha, pô. Mas não é melhor do que a do Saulo Gomes. Do Saulo Gomes você fala e sabe até a data que eu vi lá o programa. Você vê pessoas, às vezes, com 90 anos, com um vigor que é uma coisa impressionante, ativas. Ontem mesmo, lá no Centro Espírita, nós tivemos um caso, uma pessoa com 91 anos, veio de Santos para assistir a palestra, volta, ela andava, vindo de um lado, extremamente ativa, atuante, dentro da lida espírita. E precisava... E os idosos precisam acabar com aquela mania de achar que eles são coitadinhos. Não, é idoso e ele tem que fazer prevalecer. Porque eu fico uma arara quando o pessoal acha que idoso fica imbecil. E tem alguns jovens que vêm tratar a gente como imbecil. Falar, meu amigo, eu sou idoso, mas não sou imbecil, tá? Não vem me tratar como imbecil, porque eu não sou, não. Eu tenho muito conhecimento. Então eu não permito que as pessoas não tenham respeito comigo, né? Tem conhecimento e tem até Facebook. WhatsApp, depois fala que não sabe mexer com tecnologia. Meu avô também tem 83 anos, tá lá escutando a gente. Eu descobri que agora ele deixa o rádio e ele só não interage, né? Por isso que eu não sabia. Aí ele falou: ó, a gente sempre liga lá, minha avó também. Minha avó é extremamente católica, mas ela sempre liga o rádio pra ouvir o neto falando, né? Minha mãe tem 90 anos. E meu avô também faz. Queria ter a lucidez que ela tem e a memória que ela tem. 90 anos. E não sai do Facebook eles lá. Ele agora aumentou a internet. Pra poder assistir, porque ele é português, e assistir a RTPI lá no computador. Mandar um beijo pra eles lá, um abraço. Daqui a pouco vou dar uma passadinha lá. E comentar aqui sobre os 14 anos, o Maurício entrou, Maurício Tomé, mandou um abraço aos amigos por 14 anos do lindo trabalho de divulgação brilhante da doutrina espírita. Vocês são sensacionais. A Sandra, da Alemanha, né, que escuta a gente de lá, manda bom dia, amigos de luz e caminhada, parabéns pelos 14 anos do programa, até parece que foi ontem, como passa rápido, obrigado pelo coração, obrigado de coração por nos proporcionar momentos únicos de auxílio à nossa jornada de evolução, obrigado por todos os trabalhadores da rádio, os que aí estão e aqueles que já trilharam seu caminho na pátria celestial, paz, luz e força, que venham muitos e muitos anos. Um abraço, fraternos a todos. Gratidão, Sandra, que está lá na Alemanha escutando a gente. O Ed Moreno, nosso amigo, entrou aqui de novo e falou que, Rodrigo, para a gente avisar que no CD, que é no CD, não, no livro isso. Da irmã Sheila, também tem CD, né, esse aqui que vocês estão conseguindo ver aí no Facebook, também tem um CD com várias músicas em homenagem à Sheila, inclusive uma do Ed Moreno, que também está lá. Não é só o Ed Moreno. Tem do Alan Wilson. Alan Wilson, o nosso amigo Jorge. O Jorge tem, né? Da Margarete Acra também. Tem todos os amigos nossos lá do Recanto Luz e Manchila, que aliás foi um presentão deles todos, né? Exato. Vocês todos, para que a gente pudesse aumentar a informação a respeito da Sheila. Exatamente. Então, antes da gente ir para os intervalos, para a gente ir para o momento de Gavale, eu queria deixar uma pergunta, mas a gente responde depois. Tá? Que é uma pergunta que duas pessoas levantaram. Um foi o Nabuco ontem, na palestra, depois da palestra do Fábio, mas são similares. E o outro foi o professor Arnaldo Delpino, que é o professor do ITA, que inclusive fez cirurgia lá no Recanto de Luz e Manchelha, foi aquele professor que fez aquela cirurgia no cérebro, que tirou o tumor no cérebro falando os cálculos matemáticos acordado, né, ajudando. Até pareceu no Fantástico. E ele estava ontem na sua palestra, assistindo. Professor de Física. Só que ele disse que hoje não ia conseguir assistir o programa, porque a Arlete estava fazendo aniversário, acho que ela ia fechar a rua, ia fazer uma festa lá. Estava ontem entrevistando. Também estava lá, da Mãe Girafa, que é o canal no YouTube. Eu convido vocês para acessar e pesquisa lá no YouTube. Mãe Girafa, @ Mãe Girafa, que é uma ONG lá, um trabalho deles sobre educação, junto com o professor Arnaldo e a Arlete, que faz esse trabalho belíssimo. E ele perguntou o seguinte: ele tem uma cadela, que é da filha dele, que ela é um amor com a filha dele, mas com ele é um demônio. Então, tipo, eles não se dão bem. Ela não gosta dele. É, existe alguma afinidade entre o animal e a pessoa? Como é que funciona essa afinidade, esse carisma que tem entre o animal e os donos ou outras pessoas, né, que tem com um e não tem com o outro, né? Ou seja, educado com um e não é educado com o outro, ou seja, essa, nesse sentido, né? Mas vamos entrar então pro momento de Gavalho? Isso, vamos pro nosso momento de Gavalho. Nós falamos de indiferença com as pessoas, indiferença com os animais, e justamente essa música que nós vamos colocar agora aqui do Grupo Castelã, música de autoria do Luiz Carlos, que está no CD Terapia do Abraço, título Indiferença. Tema do dia. Bom, já que ela colocou o tema do dia, eu vou falar. O tema do dia hoje é evolução dos animais, né? Agora você coloca a música aqui para oferecer o meu intervalo, tá, né? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. A indiferença com os inocentes animais. A indiferença entre idoso e a criança vai destruir ainda um traço de esperança. A fome e a miséria, a indiferença ante o próximo a sofrer, a indiferença ante a lágrima cair, é a palavra que o amigo quis dizer. Contos, histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Hoje o nosso momento Giga Vale está no Momento Espírita número 2 e o título é Deus na Natureza. Deus na Natureza. A cada novo dia, a natureza nos oferece espetáculos de belezas sem fim. Quem já não contemplou a maravilha de uma gota de orvalho a brilhar refletindo a luz do sol? Uma simples teia de aranha e sua engenharia perfeita. A relva verde. O andar desengonçado de um joão de barro, logo ao amanhecer. Uma folha seca bailando no ar, prenunciando o inverno. O céu de anil, com suaves pinceladas brancas, como se fossem nuvens de algodão. O entardecer, quando o sol se despede, deixando rastros em vários tons dourados, como se fosse ouro derretido, levemente espalhado por mãos invisíveis. A lua cheia, refletida num lago, parecendo um grande espelho líquido. A cantoria do vento na folhagem das árvores, qual suave melodia convidando a sonhar. O olhar de um cão solitário pedindo companhia. O balançar do salgueiro, lembrando mãos distendidas nas margens dos rios e lagos, como a protegê-los. O ir e vir das ondas, acariciando a areia quente das praias como querendo amenizar o calor. O cheiro do mato após a chuva. A água cristalina dos rios que correm por entre as montanhas, como se fossem veias transportando a vida. O sorriso inocente na face da criança, pedindo amparo e proteção. As pegadas do lavrador nas estradas poeirentas que conduzem à lavoura. O galopar do cavalo evidenciando sua liberdade. O abrir e fechar das asas da borboleta sobre a flor. A andorinha fazendo acrobacias no ar. A garça solitária à espreita do alimento. O abraço afetuoso de um amigo. O rosto sulcado do ancião, que não teme a velhice por saber que ela não alcança o espírito. As mãos calejadas do trabalhador. A noite bordada de estrelas a nos mostrar a grandeza do universo infinito. Uma gota d'água na pétala de uma rosa, refletindo outras tantas rosas. O tamborilar da chuva no telhado. A goteira a cantar na calha. A araucária secular com seus galhos esparramados, debulhando as pinhas para saciar com seus frutos a fome dos pássaros. O cricrilar do grilo, o coaxar da rã, o piar da coruja fazendo-se anunciar na noite silenciosa. O som melodioso extraído do teclado por mãos habilidosas. A harmonia das cores nos canteiros floridos das ruas e praças. O dia, que a cada amanhecer renova o convite para que vivamos em harmonia imitando a natureza. Essas e outras tantas belezas são a presença discreta de Deus na natureza que nos cerca, dizendo-nos que também somos suas criaturas e que fazemos parte desse universo maravilhoso. E que, acima de tudo, somos herdeiros desse mesmo universo como filhos do Criador, que somos todos nós. A contemplação da natureza oferece ao homem incontestavelmente inefáveis encantos. Na organização dos seres, descobre-se o incessante movimento dos átomos que os compõem, tanto quanto a permuta constante e operante entre todas as coisas. Justa é a nossa admiração por tudo o que vive na superfície da Terra. Esse momento de Gavalho aqui, né, André? Pega a gente de surpresa, né? Você acendeu a luz no meio aí também, não acendeu? Porque pensando que tinha terminado. O Rodrigo entrou correndo aqui achando que tinha terminado. E eu já ia começando a falar também pensando que tinha terminado. Aí entra o rapaz e continua falando que essa mensagem é muito bacana. Né? É Deus na natureza. Quando a gente fala... Às vezes demora, Cláudio, e o Fábio também. Às vezes a gente demora muito na nossa vida para poder ver que Deus é a própria natureza, né? Porque a gente sempre fica procurando um homem, né? Sempre fica procurando alguém parecido. Como nós somos imagem e semelhança dele, a gente fica procurando um homem assim, mais bonito do que a gente, é claro, mas para poder ter uma referência de Deus. Mas na realidade a gente só consegue saber mesmo quando a gente descobre que a própria natureza é Deus. Essa mensagem faz essa colocação muito interessante, mostrando que tudo que gira na natureza é exatamente Deus que está se manifestando ali de alguma maneira. Realmente, Jorge, é a criação de Deus, a natureza, e o que falta para nós é pararmos para refletir. Acho que hoje a humanidade como um todo está precisando refletir nos seus atos, nas suas ações. Nossa vida está tão corrida, o cotidiano, né? Para nós sobrevivermos, sabemos de tantos problemas que nós estamos passando, o Brasil em especial, e tudo que tem, todo mundo sabe como é que está a situação. Então, realmente, nós esquecemos de contemplar a natureza, louvar a natureza, agradecer. Deus é tão bom que fornece tudo para nós, fornece tudo. É nós que não temos a capacidade de agradecer a Deus. Lembramos de uma passagem fantástica do Evangelho, que foi exatamente a cura dos leprosos, né? Dos 10 leprosos, e apenas um voltou para agradecer a Jesus pela cura. E nós estamos assim também. Quanto que nós até hoje extraímos da natureza e não temos a capacidade de agradecer essa fantástica criação divina, né? Nós, os ocidentais, temos essa dificuldade muito de louvar a natureza, diferente dos orientais, que tem um louvor à natureza fantástica, né? De agradecimento a tudo que vem na natureza, água, mar, terra, fogo, e nós perdemos isso. Então, falta em nós. E nós temos que trabalhar isso. Então, essa mensagem, realmente, Deus na natureza, é muito bonita e tem a ver com o tema de hoje, né, que é evolução. Então, que todos façam um momento de introspecção e veja em que momento nós estamos dentro dessa criação divina, que nós fazemos parte dela, né? Mas como diz lá no Livro dos Espíritos, né? A gente ainda não compreende essa capacidade de criação e onde nós estamos. Nós imaginamos que nós somos maiores até que Deus, infelizmente. Mas estamos aqui para aprender de alguma maneira. Vamos encerrando o nosso momento de Gavalho, André? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. 9:39, nós estamos aqui com o professor Cláudio Yudes, que era da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, e do Centro Espírita Pedro e Paulo, da cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. E também com o nosso grande amigo Fábio Dionísio, que é lá do Centro Espírita de Mancheira, de Ribeirão Pires, onde acontecem as curas espirituais sempre, né? Está sempre ocorrendo lá, né, Fábio? É, só para a gente fala Centro Espírita de Mancheira, porque a gente está, tudo quanto é referência que a gente tem de casa espírita, a gente fala Centro Espírita, mas é Pronto Socorro Espiritual, Recanto de Luz, Irmã Sheila, né? Eu tenho que saber o nome certinho, Rui, não é por causa que eu tenho a memória igual a sua, não. É porque eu faço parte do conselho diretor. Então, se eu não souber o nome certo, aí o Fábio já me manda embora, já dispensa direto. Eu já fiquei zangado, já fiquei indignado. Recanto de Luz, Pronto Socorro Espiritual, Irmã Sheila. Tá vendo? Eu já inverti o negócio aqui. E esse nome veio da espiritualidade, não fomos nós que escolhemos, não. Então, repete novamente. Recanto de Luz... Pronto, Socorro Espiritual, Irmã Sheila. Isso, tá vendo? Até eu estava falando. Esse nome foi determinado pelo Conselho Deliberativo do Hospital Sheila, da cidade de Alvorada Nova. Vamos lá agora para a pergunta? Você já fez? Vamos sim. Só recordando, a gente está tendo muitas mensagens, muitas perguntas. O pessoal está. Acho que hoje a gente nem vai conseguir passar, falar todas, tá? Então, mas só lembrando aqui. A pergunta foi do professor Arnaldo, lá, professor de física do ITA, que perguntou sobre a questão da afinidade dos animais em relação com os donos, né? Entre uma pessoa ou outra, um tem uma afinidade boa e o outro não. O que acontece? Professor Arnaldo, ótima pergunta também. Essa pergunta é muito comum e é muito comum a gente na clínica veterinária, quando vem casais com o seu animal de estimação, o cão, sempre tem essa briga entre os casais. Ah, ele gosta mais de mim, não gosta mais. Então vamos lembrar do seguinte, os cães, eles vivem em grupo, formam matilhas. E essas matilhas, esses grupos, têm uma hierarquia fantástica, em que existe o macho alfa, e a fêmea alfa. E todos obedecem o macho e a fêmea alfa. Às vezes acontece uma briga, disputa de hierarquia, em que algum cão mais novo, que quer ser o dominante daquela matilha, daquele grupo. Às vezes, o que está acontecendo lá na casa do professor, é que o cãozinho não está aceitando o professor como sendo o topo da cadeia, mas abaixo da cadeia. Então, o cão está pensando que ele está acima. Então, ele coloca assim, ó, professor, você tem que ficar aqui no seu lugar, eu sou acima que você. Acima de você aqui nessa família. E também nós temos que lembrar o seguinte, às vezes, o cão em especial, como existe a evolução do cão, foi feita juntamente com o homem, né, tem fósseis e pinturas rupestres que os cães estão com o homem há 10 mil anos participando da caça. E o cão aprendeu juntamente com a evolução a observar os gestos humanos, o olhar do humano. Então, às vezes, em casa, os gestos que nós fazemos com os animais, para o animal é uma coisa agressiva. E a gente faz inconscientemente, mas que o cão entende aquilo como sendo agressivo, né? O tom da voz, o perfume que nós usamos, tudo isso pode interferir. Até quem dá comida. Às vezes o cão aceita a pessoa que dá comida. Nossa, essa pessoa dá comida, então eu tenho que respeitar, ela deve ser acima de mim. Aquele que não dá comida, não, esse deve ser pior que eu, então eu tenho que ficar no seu lugar. Então, professor, não é culpa isso, nós temos que entender a psicologia canina. Né? E olha só que tem muitos programas aí, principalmente na TV, que fala sobre isso, né? Sobre o comportamento animal. Então isso é natural. Uma dica, comece você a oferecer comida para ele, que você vai ver que ele vai virar um anjo, agora sim ele vai mandar em mim. Mas se ele trouxer comida diferente, tá, ele vai gostar mais ainda. Opa, você dá um petisquinho, então cuidado com os petiscos salgados, mas com certeza. Então, para convencer um cão a virar amigo, dê comida a ele e faça um agrado. Com certeza ele vai ver, opa, eu acho que eu perdi o lugar da patilha. Mas, ô Jorge, como é que é aquela história que você foi na casa do seu amigo, sentou no sofá? Ele tava doente, né? Fui visitar ele, cheguei lá. Tinham 5 cachorros na casa, lá dentro da sala. Aí, ô Jorge, tudo bem? Tudo bem. Eu fui sentar no sofá, o cachorro olhou pra mim, deu um, mostrou os dentes, falei, opa, isso aqui é... Aí ele falou, e aí, que aí é o lugar dele. Né? Falei, tá bom. Aí fui pro outro lado, outro cachorro olhou pra mim diferente, e falou, também aí é o lugar dele, né? Aí fui pros três ou quatro lugares, só era lugar dos cachorros, não era de gente. Aí eu falei, ah, rapaz, vamos o seguinte, quando você arrumar uma cadeira pra gente aqui, você me chama de volta, eu fui embora, não fiquei lá não, porque todos os lugares eram dos cachorros. É, muito bem lembrado, né? Jorge, os cães são territorialistas, né, então, é, e tem um local dele. E marca o território. Exatamente, tanto que os machos marcam o território. E lembrando também, o cachorro tem ciúme. É só o macho que marca o território? Só os machos, né, os machos têm essa... Mas a cadeira falou assim, esse território é meu, e todas as fêmeas que entrarem nesse território são minhas. Então, o macho tem esse negócio de demarcação. É até porque o olfato nos cães é muito apurado, apuradíssimo. Então ele sabe, a urina é como se fosse a impressão digital dos cães. Né? Então, por isso que o cão normalmente cheira o rabo do outro cão. Porque aí ele, por ali, consegue saber o odor. E cada cão tem um odor diferente. Então, às vezes, ele não gosta do nosso odor. Né? Por isso, uma coisa que recomendamos, né? Uma sugestão para todos os ouvintes, né? É, evitem passar tanto perfume nos cães. Os cães odeiam perfume, porque o perfume para eles é um abuso do... É como se fosse uma coisa que está maltratando o animal. Porque o cão, como tem muito olfato, você passa perfume, o cão ele fica extremamente... Alguns cães ficam extremamente irritados. Sim. Então não passem, porque o perfume não é para o cão, é para nós. Ai, tá tão perfumado. Então, evitem, se possível, exagerar no perfume, tá? Isso vale a pena. Tá? Então, realmente, esse negócio de território é interessante. E então, lembrar o seguinte, o que está acontecendo muito no mundo inteiro é que os cães estão dominando as famílias. O cão está virando o macho alfa da família. E a ponto de a família ficar encurralada, porque o cão morde todo mundo e vira um problema veterinário. Então, aqueles que têm esse problema, procurem um adestrador que mexe com o comportamento animal para colocar o cão no seu devido lugar. Cão é cão, gente é gente, e o cão tem que respeitar as pessoas, com certeza. É a educação canina. Cláudio, eu queria fazer uma provocação. Não é uma provocação, mas talvez seja você a pessoa ideal para você tirar essa dúvida nossa. O que que acontece? Justamente o veterinário, né? Então, nós estamos conversando de espiritualidade, nós estamos conversando aqui de tratar bem o animal, nós estamos conversando preservar esse animal, nós estamos conversando tudo isso, que quem cuida disso é o veterinário. Mas, ao mesmo tempo, é o veterinário que desenvolve experiências científicas, por exemplo, para o animal produzir mais, para a vaca dar mais leite, para poder você ter muito mais rebanho e a gente vai matar esse rebanho. Então, todas essas experiências, todas essas tecnologias que existem num frigorífico, deve estar cheio de veterinário lá para cuidar dessas coisas. Aí parece uma contradição entre aquele que preserva a vida e entre aquele que cuida da vida para matar. O que você pode falar sobre isso? É muito interessante essa pergunta. É um dilema que, com certeza, o veterinário e aqueles trabalham direto e indiretamente com a produção animal. A produção animal é uma área, dentro da medicina veterinária e na zootecnia, que trabalha diretamente com a produção animal, ou seja, todos os cuidados, desde o nascimento, cria, recria, engorda e o abate deste animal. Realmente, existe essa profissão, medicina veterinária, exatamente porque existia a criação de animais, mas antes de existir a profissão de medicina veterinária, em que precisava de alguém para cuidar dos animais, principalmente quando os animais eram concentrados e podiam ter doenças. Essas doenças podiam transmitir para as pessoas. Aliás, é muito comum ainda, né, as doenças transmitidas pelos animais, as chamadas zoonoses. Realmente, num grau evolutivo que nós estamos, muitos ainda alimentam-se de animais ou utilizam subprodutos dos animais como forma de algum produto utilizado em seres humanos e até para próprios animais. Num futuro, como dizia Chico Xavier, não vamos mais precisar de animais na alimentação ou utilizar isso como alguma coisa, como entretenimento, como esporte, etc. Mas até o momento, Jorge, a evolução e o grau que as pessoas estão na Terra, ainda é necessário que exista um profissional que cuide dos animais, mesmo que seja para o abate. Lembrando que o que Deus, então, e o que se pensa sobre isso? Tudo que é útil para os seres humanos e que não ultrapasse o bom senso. E o excesso ainda pode ser, ainda é aceito. Agora, no momento que isso não, já não é mais, com certeza aí será um abuso. Chico Xavier falava muito que o problema não é comer carne. Isso está no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, de Carlos Baccelli. Está lá nos capítulos, um livro muito fantástico, escrito nos anos 80. E fala o seguinte, o Chico, nas suas preleções no Abacateiro, em Uberaba, falava, o problema não é... é a carne. A pessoa comeu excesso. Em vez de uma família usar um frango, usa 10 frangos. Ou fazer aquelas coisas que são absurdas, realmente. Mas, utilizando com bom senso, eu acho que ainda na Terra existe a necessidade. Cada povo existe alguns estão mais avançados que outros. Hoje já temos pessoas que não se alimentam de carne e há crianças, pessoas que nascem já que não recusam carne naturalmente. Toda a transição é feita vagarosamente. Ou seja, nós aqui que alimentamos de carne, vamos um dia desencarnar. Novos espíritos com nova mentalidade irão nascer na Terra e vão então substituir essa alimentação, mas naturalmente. Se hoje, Jorge, a Terra, ou se no Brasil parássemos de comer, alimentar, diminuísse a produção de carne no Brasil, hoje estaríamos numa crise econômica, num aspecto muito pior que nós estamos hoje. Porque ainda está no Brasil, que é um país agropecuário, e o agronegócio é muito forte no Brasil, se nós quebrarmos essa cadeia de negócio, infelizmente é um problema muito sério no Brasil. Então é realmente um problema, vale a pena sim discutir, é um problema realmente, como é que ao mesmo tempo cuida, ao mesmo tempo mata. Mas que ainda eu acho que é possível nós levarmos o seguinte, bem, há pessoas que precisam disso, se alimentam disso, então vamos levar até o momento que isso não precisa. Quando será? Não sabemos. Se vai ser daqui a 50, 100 anos, 200, 400 anos. O Espiritismo tem 160 anos e até hoje a gente não compreende. Não compreendemos Jesus ainda. Imagine a alimentação de outros animais. Mas no livro Obras Póstumas, Kardec coloca lá, à medida que você vai se espiritualizando, a sua alimentação começa a se tornar diferente. Com certeza. E você comentou também uma coisa ontem na palestra. O que você acha das pessoas que forçam isso às outras? Porque eu vejo muitos vegetarianos, né? Ou veganos e tudo mais, que simplesmente não aceitam e forçam que as pessoas não façam, por exemplo, eventos que envolva, por exemplo, churrasco e tudo mais, né? Qual a sua opinião em relação a isso? Eu lembro que você tinha falado uma coisa muito legal lá na palestra. Nós não podemos radicalizar. E uma coisa importante é o seguinte, vamos então ao exemplo primeiro de Jesus. Jesus não fundou religião alguma na Terra. Não deixou nada escrito. E mesmo assim é considerado para nós o Espírito mais evoluído que nós tivemos conhecimento da Terra, a ponto de sabermos que então ele é o governador da Terra. E ele usou por meio das palavras e pelo exemplo. Pelo exemplo. Voltamos agora ao século passado, quando nós então tivemos a convivência com o Chico Xavier, que Chico Xavier também, nunca, que nós sabemos pelos biógrafos, que ele nunca mudou ou tentou mudar a religião e nem com certeza a alimentação de alguém. Às vezes, os biógrafos, e no livro de Carlos Baccelli também, sobre a biografia dele, ele fala que quando as irmãs, que eram católicas de Chico e visitavam Chico em Uberaba, Chico Xavier preparava o quarto das suas irmãs, colocando no quarto o santo que as irmãs eram devotas, de tal respeito que ele tinha com as outras religiões. Lembrando que Chico era católico e conheceu o Espiritismo quando a sua irmã teve um caso de obsessão. Então, e o Chico mostrou o seguinte, pelo exemplo. mostrando às pessoas que é possível ver que as pessoas aprendam pelo exemplo. E assim, nós aprendemos com exemplo. A criança aprende vendo outras crianças e o que a família, os pais fazem. Os animais aprendem repetindo o que os outros animais fazem. Então, aquilo que a gente observa muito desse radicalismo das pessoas protestarem, existe sim a liberdade de fazer o que pode, mas nós temos que tomar cuidado que às vezes isso leva ao contrário, a pessoa fica com mais raiva e comer mais carne. Então é o seguinte, mostre pelo exemplo. É que essas pessoas mostrem, não fiquem tão revoltadas, elas têm uma revolta muito grande, respeitamos, com certeza isso. Mas se ela quer mostrar, então mostre por exemplo, mostre até dados científicos falando isso, mas que deixe a pessoa escolher a forma de alimentar. Que ela mostre pelo exemplo, pela sua saúde, olha só pela saúde como nós somos mais longevos, ou pela característica, e as pessoas então escolhem, olha, realmente, veja. Então o Chico deu exemplo. Puxa, se é realmente o que o Chico faz, então realmente é o que os espíritos realmente estão falando. O Chico faz, o Chico mostra, pelo exemplo, pela a peregrinação, pelo trabalho caritativo, a ponto de chegar no final do ano a distribuir alimentos, cestas básicas, gêneros alimentícios, enxovais, para mais de 15 mil pessoas em Uberaba. Então ele mostrou pelo exemplo. Então ele não mudou. Então, para essas pessoas, com certeza, dando exemplo, é onde ele vai ter mais pessoas a terem uma visão melhor dentro do vegetarianismo, com certeza. E para as outras pessoas como nós, que sofremos ataques de alguns vegetarianos, aplicar aquilo que o Fábio falou na palestra ontem, né? Fazer uma barreira assim, espiritual para não deixar esses pensamentos chegar até a gente, né? Né, Fábio? Verdade. Muito Linda. Bom. Jorge, nós precisaríamos terminar o programa às 10 horas, tá? É porque já conversamos com o André, mas não há possibilidade de continuarmos, tá? Vamos lá para os nossos ganhadores de hoje. Os ganhadores aqui, vamos primeiro o livro da irmã Sheila, né? O livro do Fábio Dionísio. É o mais recente, né, Fábio? Esse aqui é o mais recente, né? Foi o mais recente que você falou, né? Irmã Sheila, Missionária do Amor. Excelente livro, já li, né? Eu li logo que chegou. Tem mais o CD que acompanha com as músicas, mas o livro é muito bom mesmo. Irmã Sheila, Missionária do Amor. Quem ganhou foi o Eli da Silva. Eli da Silva, né? Que vai autografado, viu, Eli? O Fábio já autografa para você aqui. E o outro livro que será retirado lá na livraria Casa do Caminho é a Mareci Rodrigues. Mareci Rodrigues Gazi. Então, você ganhou também outro livro. Não é o da irmã Sheila, né? Mas é outro livro lá que o Fábio Dionísio... Fábio não, que o Mário Vinhas tem lá na livraria Casa do Caminho para você. A partir de amanhã, às 13 horas, vocês podem comparecer à livraria Casa do Caminho e retirar lá os seus livros. Que a Casa do Caminho fica na rua Helena Mascarenhas, número 115, lá aqui no Jardim Bela Vista. Do lado mesmo da Casa do Caminho, do Centro Espírita Casa do Caminho. E que ficou muito boa lá, viu, Jorge? Estive lá visitando, tá linda a livraria. Muito bacana. Paz e alegria em seus corações, é o que a gente deseja para todos vocês. Olha, hoje o programa foi uma correria e nós temos que entregar agora 10 horas aqui, segundo a Andréia. Então, tudo de bom para vocês, paz e alegria em todos os corações. A semana que vem nós estaremos aqui com o doutor Alberto Fiorini, aquele cientista, né, que comprovou que através das digitais a gente comprova as reencarnações. Então ele estará aqui conosco domingo que vem falando sobre sinais de nascença e reencarnação. Sinais de nascença e reencarnação. Vai ser muito legal. Rodrigo? Agradecer a todos vocês que entraram aqui, participaram com a gente aqui no YouTube Live, no Facebook Live e também na Rádio Online, quem está escutando a gente. Aqui no grupo do WhatsApp, agradecer a Rosilma, a gente infelizmente não teve tempo de ler algumas mensagens, mas agradecer a todos vocês que entraram aqui, deixaram as mensagens. Tem algumas perguntas que eu vou repassar para o Cláudio depois, e aí a gente posta aqui no grupo quem fez. Né? O Nil até comentou aqui também que o cachorro dele, o Messi, compartilha a cadeira com o Jorge sem problema. que ele é educado, mas ele é bravo, o mestre, mas só com o Jorge que não. O neto do Jorge também entrou aqui, mandou um beijo pra ele, vovô Pedro, é o Pedro, né, pro vovô Jorge. E agradecer a todos vocês que entraram aqui, a Sueli Camargo, a Sandra, a Francisca, a Sonira, que deixou o recado aqui também, a Adriana Silva, Carlos Augusto, o Rogério Bilardi, que entrou aqui também, a Arlete Delpino deixou um recado que estava ouvindo a gente também, a Juliana Lima, do Olicação, a Cláudia, e os outros já li também. Obrigado por todos vocês, a Ieda, e aqui no YouTube, a Ieda, o Leandro Batista, o André, também deixou, e o Aécio César também deixou recado aqui com a gente no YouTube Live. Obrigado pela participação de todos vocês e até próximo domingo às 8 horas da manhã. Fui. Os nossos agradecimentos ao Serginho, a Graça, a Camila e a Andréa, que está na mesa de som. Fábio, ele vai fazer a prece, o Cláudio faz a prece de encerramento, mas o Fábio, das palavras finais, o Fábio. Eu queria agradecer estar aqui com vocês. Matei um pouquinho a saudade. Muito obrigado. E vamos pedir então para o Cláudio as suas palavras finais e também uma pequena prece para encerrarmos o nosso programa na manhã de hoje. Também quero agradecer a participação aqui nesse programa, Vivência Espírita. Mais uma vez, muita satisfação de estar aqui compartilhando ideias, pensamentos da doutrina espírita juntamente com os animais também. Então, a todos os ouvintes, muito obrigado por estarem aqui nos ouvindo até agora. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, novamente aqui presente nesta rádio, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui falando sobre o Evangelho, comentando, discutindo de maneira aberta, para que todos possam compreender, entender e, com certeza, praticar. A todos os ouvintes, que possam ter uma semana repleta de muita saúde, de muita paz e de trabalho. Que possamos, cada vez mais, colocar em prática tudo o que nós aprendemos nessa doutrina de Jesus, respeitando, amando as pessoas e também os animais, hoje, amanhã e sempre. Viajando pela estrada, contemplando a natureza, todo verde a me mostrar. Na distância o sol poente, anunciando o fim do dia, que a noite vai chegar. Olho o céu todo estrelado, vejo a lua prateada, quanta luz, quanto esplendor. No horizonte o infinito, nosso mundo é tão bonito, sinto a mão do Criador. Nossas flores são tão belas, o jardim na primavera é a presença do Senhor. Tanta beleza só me traz felicidade, o som da mata me faz cantar, os passarinhos despertando a madrugada, tudo que sinto me dá força para amar. Viajando pela estrada, contemplando a natureza,